Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Brasil. Uno Terremoto. Esse é da galera do rock. Sou galera do rock. Banda Mega Uno Terremoto. sai da frente, meu irmão, que a galera do rock chegou pra comandar a diversão. Com as torres da galera fazendo o maior show, é o som automotivo que o povo consagrou. Produções e mixagens, DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Na lista mil, pulsando na veia, a vontade de dançar. Com uma super gata, curtindo pela night, eu quero ficar. Adrenalina está mil, pulsando na veia, a vontade de dançar. Com uma super gata, curtindo pela night, eu quero ficar. Eu sou do rock, galera do rock é pressão. Batendo forte no seu coração, sente só a vibração. Eu sou do rock, galera do rock é pressão. Batendo forte no seu coração, sente só a vibração. Banda Mega P. O Nutelado está diante de você. Sentiu a diferença, mané? Escuta aí, galera, que agora eu vou falar. Essa turma da pesada todo mundo vai gostar. São as naves da pesada que a galera do rock agora vai mostrar. Escuta aí, galera, que agora eu vou falar. Essa turma da pesada todo mundo vai gostar. São as naves da pesada que a galera do rock agora vai mostrar. Bruno Bala de Prata, esse som é bom demais. E o Pantera Negra, esse carro tá um show. Gabriel Garrincha, som demonstrando seu valor. E o Nicolas do Gossundi é que faz você dançar. Olha só o Buda Like, esse fera vai tocar. Eita galera do rock que anima a multidão, seja na rua ou na praia, tudo isso é condição. Eita galera do rock que anima a multidão, seja na rua ou na praia, tudo isso é condição. Eita galera do rock que anima a multidão, seja na rua ou na praia, tudo isso é condição. Eita galera do rock que anima a multidão, seja na rua ou na praia, tudo isso é condição. Foda sem limites. Que a festa começou, solta a guitarra que o povo dá valor. É a galera do rock, não apadrinha ninguém. É a galera automotiva que estremece Belém. É a galera do rock, não apadrinha ninguém. É a galera automotiva que estremece Belém. Aqui a GTR detonando outra vez. É festa e piração na cabeça de vocês. A verdadeira galera que sacode todo o norte. Sinta a guitarra da galera do rock. Essa galera é maluca, não parar. E tem o Garrincha, o seu general, Denis Augusto e o DJ Bebê. Michael Francinara, essa gata manda bem. Brito do rock, chega junto Claudinho. Esse carro é pancadão, esse é o Patolino. Brito do rock, chega junto Claudinho. Esse carro é pancadão, esse é o Patolino. Rock, rock, galera do rock. Rock, rock, com a gente ninguém pode. Rock, rock, vamos detonar. Rock é o primeiro lugar. Rock, rock, galera do rock. Rock, rock, com a gente ninguém pode. Rock, rock, vamos detonar. Rock, rock é o primeiro lugar. Aqui o alucinado Madeirito. Bota no vermelho um no terremoto. Produções e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. No Brasil e no Pará, vamos ver certinho que a galera quer dançar. Ele que faz as palavras.

melhores mixagens do Pará. É o Edson. Um lugar igual não há. sentiu a diferença, mané? Estou tão só.

eta, eta, eta, beija na. Ita, ita, ita, beija na. Eta, eta, eta, beija na. Ita, ita, ita, beija na. Nevino. Que Regiane Reis. Feliz.